zero em si. É o ABCD paulista. É um rap diferente. Palma dama diferente. Vai segurando. Pode não parecer, mas tenho algo a dizer. As palavras não vão morrer, cê precisa saber. Cê é do tipo que eu chamo no Whats de manhã. Suas fotos, meu interesse no Instagram. Não tem como concentrar na facu com você. É o verdadeiro motivo da minha DP. Vai se arrumar, espero uma hora e meia. Seu sorriso convence que a demora vale a pena. Gestos, olhares, carinho, massagem. Resistir a ela é jogar no very hard. Só quero uma chance, ser eterno e agradável. Pra sempre esse desejo ser incontrolável. Que nossa química seja inevitável. Que nossas noites seja insaciável. Não sou o perfil que o seu pai esperava. Não vivo em reunião, nem uso gravata. Uso boné, lupa e cordão de prata. Pele tatuada, integrante de organizada. Mas tenho duas certezas, uma é que eu vou morrer. E a segunda é que pra sempre eu quero você. Eu vou cantar pra ela, porque sem ela não existo. Eu lembro do cara falando isso aí pra mim. Mano, cê tá bem louco, essa mina aí, cê tá chapando e tudo. Não é, parça, tem que dar valor, mano, ela é diferente. Mas aí, o que que ela tem diferente das outras minas então? Por que que ela é diferente? Por que que ela é diferente? Mano, é porque... Ela não procura ostentação, não é materialista. Procura coração, felicidade, não um artista. Quer sinceridade, não Louis Vuitton. Independente do carro, só quer borrar o batom. Quer viver conquistas, quer ser conquistada. Não é do tipo que troca um amor pelas baladas. É rígida no horário. Ah, você marcou comigo. Se for um corre importante, fala que tem compromisso. Ela faz uma bombinha, vira fogo de artifício. Eu queria ficar com você. Aí eu não resisto. Venga como Alicia Keys, curte de Javan. Viaja no ADL do Maneva. É fã, apaixonada pelo turma. Fã de CPM, ela é zica. Com 50 tons de TPM. É o perfil que eu me apaixono com uma selfie. É o perfil que eu levo pra jantar no Outback. É o perfil entre quatro paredes, é paniquete. O perfeito pra ser a mãe do meu pivete. Civil e no religioso, te prometo. Vou te dar de tudo, com a princesa tem direito. Eu vou pra ela, porque sem ela não existo mais. Eu vou cantar pra ela, que eu sempre a quero mais. Eu vou dizer pra ela, que ela é a luz que me traz paz. Esse som aqui pra todas as minas que ainda crê no amor. Pra todos os manos que praticam a valorização, que fazem suas respectivas damas ser conquistadas diariamente. O meu máximo respeito à banda Maneva, idealizadora dessa obra. A luz que me traz paz, na qual servo de inspiração pra esse trabalho. Eu sou o Digão, nós somos a Falange. E enquanto tiver mulher verdadeira que ainda crê no amor, eu sempre vou ter algo a dizer. Paz.